para autorizar o seu pouso. Ei, paciente. Tango Índia Bravo, decolou 20, controle 198. Tango 98 está recuando, querido. Quilo Romeo Oscar, 3 milhas para visual, mostrando a aproximação da velocidade. Copiado, Quilo Romeo Oscar, faça 360, Quilo Romeo Oscar, pela direita. 360 pela direita. São 3660, livre pouso no zero, vento 120 graus, 13 nós. Informação de tráfego, à sua esquerda, aeronave que irá prosseguir para 17, realizando já 3660, não interferindo no seu pouso. A livre pouso na 10, 3660. Para informação de tráfego, temos uma aeronave na posição de 11 horas, 17 milhas, no rumo sudeste, passando o nível de voo 075 para 5 mil pés, um Alfa Tango 72 da Trip. Entra o próximo, Lenda. Controle, bom dia, voo no 600, Judas cruzando 200 para 150, informação e a Sierra. Voo no 600, boa tarde, aciona identificação. Autorizado a chegada Mari, descendo ao 060. Mari 060, voo no 600. Controle, boa tarde, a Santa Rebola, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, segue o mesmo trajeto. Mesmo trajeto, senhorita. 500 pés, o ajuste no 014, reporte para livrar o setor do centro histórico. Reporte para livrar o centro histórico, Tango Índia Bravo. Siga. Tem possibilidade de coordenar para o de Aracaju para evitar formações à direita? Livre, desvio, aguarde coordenação. Graças. 19494. Que é 19894, ok? Pelo 23350, Recife, final alternado, táxi à direita, via Índia, ao ingressar na Alfa, torre 286, altímetro 1014, boa viagem, 6723. Direita, Alfa, 186, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Solo Gol no 754, pushback, acionamento, portão 3. Portão 3, Gol no 754, 37, objeto liberando a cauda, chame para o táxi após o tráfego liberar. Voz web autorizado, se for ataque, segundo 754. Voo 360, livrado? Voo 328, ingresso está presente, segunda esquerda, via Juliette, portão 8. Segunda esquerda, Juliette, portão 8, 328. 3660, livrando, táxi via Alfa, seguindo 37 Gol até o portão 01, porém chamará antes da Juliette. Alfa para 01, seguindo Gol, vai chamar antes da Juliette, 3660. Esquerda 085, descendo para 2000 pés, o ajuste no 014. Esquerda 085, descendo para 2000, 5487. Para copiar, é 1219 a frequência. 1219. Torre, tá 1393, boa tarde, pronto, pode estar despedindo. Boa tarde, 1393, a linha e mantém na pista 10. A linha mantém no 0, tá 1393. Kilo Romeo Oscar, solo 24, linha direita para o PAS 5, boa tarde. 5489, a segunda repetitiva aqui é conquista para 1605, confere? É só um pouquinho adiantado, entra no sistema aqui com meia hora, em torno de mais 2 a 3 minutos, deve estar constando, a gente vai coordenar o 200 para conquista, só um instante, 5489. Tá na guarda então. Controle Salvador, 5728 na Poca Aru, cruza 2.410, assinando por 330. Torcero 393, Belo Horizonte, Pampulha, nível 140, pronto para 4. 19 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 3193. Decola pistão no 0, curva direita, cumpre perfil subida coral. Controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8. Decimal 6, acione o código 0233. O 1600, desça para o 050. Confirmado 600, 5000. 050 na prova de TAP agora, o Golo 600. 050, gente. Planejamento correto, chame pronto para... Está livre acionar, chame pronto para o táxi. 3660, ingressa à esquerda ou a próxima para o portão 01. Vai ingressar para o 01, o 3660. 98. 98 ao controle, 3163. Tan 3663, vai observar o push do gol, não vai interferir na sequência, inicialmente tenso da Índia. Assim que o gol posicionar indo através do 4, prossegue pro 01, Tan 3660. Quente, vai manter aqui no através da Índia aguardando o gol 3660. Salvador, Salvador, TAN 3193, decolado, se escuta. TAN 3193, contato radar na decolagem, sua para o 380, saída da EL. Após 2000, autorizado da EL. Direto da EL, confirmando o nível 380. O 380, confere com o autorizado? Graus 9 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem, 6723. 5487, formo pista molhada, ok? Chuva de leve moderada sobre o aeródromo. TS487. Oceania 6320, acena identificação, autorizado, chegada Mari, desça e mantenha 060. Na Mari, até o 060. O Oceania 6320, autorizado para o GITAP. Trip 5487, vento no 30 graus 9 nós, livre pouso no 0, confirmando pista molhada. Pista molhada, livre pouso no 0, 5487. Subjet 6723, decolou 28, controle 198. 198, obrigado, boa. 5440, Fortaleza no primário, táxi autorizado à direita via Índia, ingressar na alfa, transfira 14186. 1014 no altinho, tô viagem, gol no 754. Eu entendi, a Juliette 1862, 754, até logo. Usada pro Edmomo, pro Web 6723. Esquerda Momo, 6723. Procedam 393, táxi autorizado até interseção, hotel. Prossegue com a decolagem a partir da cabeceira ou a partir da interseção, hotel? Torre Salvador, gol no 754, ponto 09. Copiado gol no 754, observo o ATR da Trip que está prestes a pousar e após o mesmo a Lima tem 10. Rosa TR, ali mantendo a zero, voo no 754. Web 5728, chame Recife 1245, alterna 12685. 5728. A 23, pode aprovar o GVIT? Mantenha o perfil da saída, Web 6723, aguarde coordenação direta com Recife. Muito obrigado. O 1600, livre da restrição, desça para 2 mil pés, livre LS. 00. O Gol 1600, apenas para informação, temos um tráfego, um helicóptero mantendo 500 pés na proximidade de Duna, sem ter clima sobre a situação. Ando na sua escuta. Lips 487, é o pátio 3. E a posição 05. Vai ingressar a primeira direita na Alfa, logo à esquerda na sequência, via Aquilo. Ficará atento ao sinalizador próximo ao outro TR na companhia. Direita na Alfa, Kilo, atento ao balizador. 320, desça para o 050. 050, né? 320. Voltamos agora, comandador 105, vai com todo o Iguatemi. Sente, sobrevoo no Iguatemi a 500 pés? 500 pés, Solita. Sente. Então, 3193, chame Recife, 13325, alterna 1251 no bom voo. 3325, da 3193. Novo Salvador, boa tarde, eu vou 1806. Para Aracaju. Aracaju, já temos aprovado 190, agora é Victor, altímetro 1014, aguarde copo, até o 806. Cadê Salvador? Voo no 754.600 na PUCA. Voo no 754, contato radar na decolagem, suba para o 410, sai da PUCA. 410, solicita a linha esquerda para o 060. Gente, o Gol no 754, se tiver condições, autorizado, Jamo. Jamo, Gol no 754. Batango Eco Zulu November. November ativo, Felipe. Mantenha o nível 085 e chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. Eco Zulu November. 2545, 2625, November. Antônio, um grande abraço, está abandonando. Agora tem 20 autorizado até o estado de Santos. Lucas 1-9, na escuta do controle. Olá, a partir da hotel, vento de 1 a 2 0 graus, 7 nós. Informa o pista molhada. Tango Índia Brava. Tango Índia Brava, controle, prossiga. A banda mais alta tem lista autorizada até o estado de Tupã. Sente, a 500 pés? 500 pés, senhorita. Sente, ainda mantém a linha do litoral, aguarde o pouso do Gol para prosseguir para o próximo. Vai manter a linha do litoral, Tango Índia Brava. Ah, no localizador, Gol da Beira Zero. Complete final, torre 118.6, bom pouso. Obrigado. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola pista 10, curva esquerda, saída Puca Caju, frequência do controle 19, decimal 8. E o código transponda ao 5424. Sim, para Aracaju, nível 190, decola da 10, curva esquerda, pela Golf 677, saída Puca de São Caju, controle 198, transponda 424 ou 806. Protejamento correto neste pressionamento táxi. Desça para 2.000 pés, ajuste 1013, livre LS, reporte estabilizado. 2013, livre LS, reporte 6300. Pelo Tango Índia Brava, tá solto do açúcar. Se autorizado, transfere para Pouso Salvador. Sente para Pouso, o Tango Índia Brava. Sim, senhora, sim, senhora. Gente, o Tango Índia Bravo, chame Torre 118.6. 50, via 358, decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca Caju, frequência do controle 19, decimal 8, código transponda 5444. Autorizado para Marcelo, aqui de 350, APB 58, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca Caju, 119.8, controle de Salvador, 444, transponda Golfo 924. Confirma o código? 5444. Correto, neste operacionamento táxi. Amarei, obrigado. 8 com controle agora, 1198. Força aérea no 393 com controle 198. Aérea 1393, contato radar na decolagem, subo para 140, saída Conde, qual é a correção? Saída Coral. O Força Aérea 1393 dá presente, curva direita na proa de Coral. 1754, chame Recife, 12545, alternando 2685. Solo 40, livre direito, Olivrar 1219. Olivrar 1219, o gol 1600. 66510, frente da Vitor, autorização para Aracaju. 3566, autorizado Aracaju, 90, decola pista 10, curva à esquerda, saída Tuca, Caju, frequência do controle 119.35, código transponder 5457. Nível 190 para Aracaju, recorda 10, curva esquerda, saída Puca, Caju. 1935 é o controle, 5457 é o transponder, 3566, Beta. Ok, só uma correção, eu corrijo a frequência do controle, é 119.8, ok? Ok, agora mudou para 198, 3566. Correto. Solo Salvador, eu vou 1600, livrou na Foxtrot, na circuito. Gol 600, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette, gate 612. Juliette, gate 612, gol 600. Salvador, boa tarde, Oxanaia 6320, da 1,5 milha do Inglaterra. Copiado, Oxiné, 6310, continue a aproximação, ainda não avistado. 6307. São Luís de Bravo já no solo, confirme. Solo, São de Bravo, São. Copiado, boa tarde. É a última de hoje? É, tem mais umas duas ou três ainda. Tá bom, né? Ok, ciente. Dá tempo para beber água? Eu queria. Ok, estamos aqui no aguardo. Valeu. Chanel 6320, agora sim, já avistado, tem livre pouso no zero, vento de 120 graus, meia dúzia de nós. Assente, livre pouso no zero, confirma a condição da pista molhada ou seca? Último texto, apenas último texto, encontra-se molhada. Assente, o 6320, livre pouso. Papa Romeu, Tango de Abravo. Tango de Abravo, prossiga. Lá no Pátio 4, foi notificado centro histórico e Guatemi entrando para Salvador. Sim, Tango de Abravo, aguarde a autorização. Bravo, na escuta? Na sua, Tony, ok, conforme então, 500 pés, fala da barra, sai no corredor axé, frequência do controle 119.8, código transponder é o 0121. 0121, 500 pés, fala da barra, tem controle 198, Tony é Bravo. Correto, acionamento, táxi decolagem, torre do 9.12. Tony Abravo. Ok, acionado já, livre acionado, chame para o táxi. Não está acionado, está em qual táxi? Livre, chame para... Pronto para decolar de Tango e de Bravo. Está pronto para iniciar o táxi, vou chamar na linha para lá. Afirmativo, pronto para decolar. Ultraler 6320, Sol 45, livre direita, livre 1219. Livre na Fox 219, boa tarde. Via Juliette, ponto para o torno, não é para os mandadores. O vento agora é de 130 graus, 8 nós, livre decolagem, Tango, Índia Bravo. Tá iniciando o Bravo. Repete para o sinal. Alfa, reporte para o ingresso, 6320. Copiado com o controle 98, Tango, Índia Bravo. 98, Bravo. Tá, deu Papa Romeu, Tango, Índia Bravo. 5, tá, ó. Mantenha a posição, aguarde pra iniciar. Aguardando o 924. Índia Bravo, é o controle, prossiga. Colô de Salvador, corredor Axé. Farol da Barra, centro histórico em retorno. Sente, o acionado 0121. 0121, senhorita. Sente, 500 pés, reporte para o da Barra. Batanara, para o da Barra, Tango de Abraço. Oxalé 6320, agilize o táxi na medida possível, prossiga via Juliette para a remota 13 do Pationo. Então, agilizando, Juliette, remota 13 Pationo, 6320. Afirma. O Gono 924, temos a aeronave Airbus da Oxené, que está taxiando via Alfa, mesmo ingressará via Juliette. Após a passagem do mesmo, a sua retaguarda está autorizado. Puxa, pode para o táxi. Ok, após a passagem da Airbus na retaguarda, está autorizado. Chamarei para o táxi, o Gono 924. Puxa. Logo 1394, gate 09 para o Bushback em acionamento. No 394, gate 9, aguarde para iniciar. Pode. O Sol Salvador, Flip 549. 5489, prossiga. Ok, já estou sem estação, aqui na posição 04 da remota 3. Pronto para cópia. Bora. Autorizado conquista, nível 200, decola pistão 0, curva à direita, saída gole após gole, eval e após DCD. Frequência do controle 119 decimal 8 e o código transponder 5462. Ok, 200 para a Vitória da Conquista, decola da 10 com curva direita, saída gole, eval a transmissão, DCT, Conquista, 5462, transponder, 198, o controle, Salvador. É o DCT, 4, cotejamento correto, nesta aproximação de táxi. Salvador, são 3661. 3661, prossiga. 3661, Ilhéus, nível 140, quanto possível autorização de tráfego. Da 3661, autorizado Ilhéus, 140 via Golf 677, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, transição coral. Recorrendo, saída da El, Leda e após Ilhéus. Frequência do controle 119 decimal 8 e o código transponder 5450. Autorizado 140 Ilhéus via Golf 677, saída da El, Leda após Ilhéus. Chamar controle 198, transponder 5450, são 3661. Correto, neste estacionamento táxi. Vai chamar quando ponto? 361, obrigado. O Gol 1394 no gate 9, autorizado, puxa, pode para o táxi. Pode para o táxi, no 394.